demais, viu? Portal do Arrocha. Nessa casa tem duas pessoas enganadas, uma que não sabe de nada e a que sabe tudo, escondendo lágrimas. E choro na despensa, no chuveiro quente, num filme de romance, disfarçadamente. Mas não na frente de quem não traiu. Passadamente.